Como Clarice, não tô pronto pra ser mãe de Deus, e nem pai dos meus. Esses filhos que ouvem meu som e me chamam de irmão, amém. Mas não sou pastor de ninguém, vou sem pergaminho zen no meu caminho milenário antigo. Boom bap, digo boom bap, é tipo um beabá do rap, pra pegar de quilo estilo que cai bem comigo. Anjo que sigo, e é triste te chamar de emprego. Chego, fico, pago o custo, justo é te chamar de amigo. E tanto brigo nessa indústria vital, pra você ver. CLT paga melhor que Spotify te dá. No ateliê, tô de pincel e avental. Na tela, rascunha aquela pra vir pele letal. Viu metal, fácil vem, a quem não foi natural. Fácil vai, é o vintém, sem valor nutricional no prato. Na mesa o fato é que a receita da tal da Antártica, contra o rótulo é original. Mas enfim, fala de mim que vá no flufo e vim. Vi quem riu, quem chorou e quem cuspiu lá no meu gurufim. Esterco vira adubo, que vira capim. Como assim? De uma vida que é fluida, a morte não é o fim. Esse DJ conserta MPC, ensina a fazer beat, ainda por cima toca em festa, casamento e baile. O set dele até velório anima. E esse MC, esse não faz nada nem de rima. É que eu vim de lá, de um monte perdido, de um Shangri-La. E eu nem sei chegar, me guio pelo som. Ouve o cintilar parido sem sangue lá, e ela vem cantar barulhinho bom. E eu me sinto bem, tô na minha melhor fase. É o mantra do DJ que trouxe essas bases. Motor de Ferrari sem carcaça fusca. É a busca do MC que trouxe essas frases. Pra que nada atrase o dom que se ofusca. Tipo o sample de um vinil que sempre esteve aqui. Livre da carência, da paixão que frustra. Tô redescobrindo a força desse amor por mim. Meu tempo é meu tempo, eu que mando. Meu trampo é meu trampo até eu dizer que sim. O patrão é só ilusão que enfeitiçou malandro. Pro que breco meu sonho, eu que ponho fim. Meu mano é meu mano, família é sacra. Seu sangue é meu sangue, então não me suga. Meu corpo é meu corpo e se hoje eu me amo, é que achei o perdão onde só vi a fuga. É que eu vim de lá. Yeah.